e afinal nada era exatamente como tinhas pensado. Algo te sufocava ainda mais do que o ar quente do verão. Naquela cidade, as virtudes, as vaidades, os desejos eram apenas mergulhos em águas turvas e profundas. Equívocos brotavam cogumelos, contaminação do calculismo do amor. Matava toda a liberdade possível, traições galopando noutras traições. Naquela cidade, as virtudes e as vaidades, os desejos eram apenas mergulhos em águas turvas e profundas. Injustiças, mas tudo me parecia felicidade, mas tudo me parecia tranquilidade. No jardim social desta família burguesa, naquela cidade, as virtudes e as verdades, os desejos. sempre a alegria é um fenómeno transitório. E as rugas do costume voltam a tatuar-nos. Scared.